guerreiras de Zelofiade com coragem se levantaram diante de Moisés, sua voz ecoou no ar. Nosso pai partiu, mas seu nome não se apagará. Dá-nos, Senhor, a herança a nós a confiar. Ó Senhor, Deus de promessas, teu povo em ti confiará. Herança que nos destes, em ti sempre viverá. Como ovelha sem pastor, nos guia com teu amor. Na terra que nos prometeu, teu povo sempre será teu. Moisés, fiel servo, levou a causa ao céu. Ouvindo a voz do Altíssimo, a resposta veio então. As filhas falam certo, a herança é de quem crê. E entre os irmãos, seu direito é de receber. Ó Senhor, Deus de promessas, teu povo em ti confiará. Herança que nos destes, em ti sempre viverá. Teu nome louvaremos, a herança da fé em nós viveremos. Ó Senhor, nosso guia e luz, em ti sempre seguimos, Jesus.